Zona 144, solo 36, libra direita, chame solo 121-219. Lembrando a direita 219-3144, reporta Urubu, João Porto, final. Confirme para a torre. Torre, livre LS, chama estabilizado. No caso dela, chama estabilizado, né? Reiterando a informação, bando de Urubu bem na curta final, 3144. Gente, graças. 219. Solo Salvador, Botan 3144. 4, boa tarde, táxi livre Alfa e Juliette, o portão é o 04, aguardando a saída do Airbus da companhia. Alfa e Juliette para o 04, aguardando a Airbus da companhia, então 3144. Estabilizado visual, 63. Aqui, Zona 5, 2, Minezão, marcador externo, completo LS, torre 1 no 8 decimal, 62. 1 no 8 decimal, 95. 95, até daqui a pouco, 63. Três, chama centro, Recife, 125, decimal 1, Santa 3193. 25, decimal 1, Santa 3, 193. 63152, Salvador. E agora sim, torre, 6315, contra embaixado e travado, passando já. 6315, livre pouso, pista 90, vento 1-10 graus, 90 nós, altímetro 1-0-1-2. Para informação, a aeronave que pousou à frente reportou bando de pássaros na curta final. Sim, está livre pouso, sim, de pássaros na minha trilha. São Mike, Juliette e Romeu, está próximo da sua aeronave, mantendo 500 pés de visão. O passareiro está livre no pátio 3, chame pronto para o táxi. Viva aí, Juliette Romeu. Controle. Prossiga, senhor. 35447, não se escuta. Controle observa o som nivelado no nível 120. Então passa 120, 40 milhas de Salvador. Continue a subida para nível de voo 200. Última centro Recife, 128, decimal 8. Também, meu querido, bom voo pra tu aí, um abraço todo tricolor. Mil e seis da Goa, só na identificação, desce para 2000, direto do Duna, altímetro 1012. Salvador, boa tarde. Itan 3283, informação Sierra, por gentileza Brasília, nível de voo 360. 3283, 360 está autorizado para Brasília via Correio Zulu 17, decolada 10, curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, atua direto Elefa, aciona 5112, controle 119, decima 8. Nível de voo 360 para Brasília, pelo 287, decolada pista no 0, saída Arbor, Elefa, transição. 5112 no transponder, controle 198, está 3283, muito obrigado. Pode chamar pronto, pushback, está 3283. Como é o pushback, 3283. Sou 863-15, vou livrando. Sônia 63-15, via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Vai reportar antes da Juliette para ingresso. 32, meu nome é reautorizado de colapso, 0 vento, 120 graus, 109. Vou passar do 2230 para o táxi 66 a bordo, 4 horas e 40, alternando Salvador. Pátio 3, pátio principal, segunda direita via Índia Alfa, considero no 0, torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, 12, bom voo, passarei do 230. Ok, pátio Alfa lá no ponto de espera, torre 18, 95, obrigado. Final em Rimaro, Sandia Bravo. Sandia Bravo, boa tarde. Um abraço para reportar sequência linda. Muito grato, muito boa tarde. Obrigado pela colaboração. Aí, valeu, um abraço. Ok, sempre que possível. Fiz dois anomias, decolar 243, chame controle 119, decimal 8. Bom voo. 198, boa tarde. Boa tarde, está 3216, saída Momo. Boa tarde, 3216, sendo identificação, direto Momo, vigilante. Identificou, direto Momo. E 0 graus, 90. Olha o SA 3216. Prossigo, Rondomir. Chega a autorizar a PROD FROC. Muito bom, viu? 398, obrigado. Obrigado. Salvador, passarela do 2230. 2230, contato radar na decolagem. Tem condições de curvar a direita, voar direto elétrico? Afirma. Ok, autorizado elétrico. Ok, elétrico 2230. Seguidores no meio, definitivo Frost, mantenha a saída. Mantendo a saída do 32 na BR. Na formação, a gente está mantendo a proa, vai manter a proa 350, 32 na BR. Confirme. Na 32 na BR, proa 350 para evitar formações. Mas tem que distância, 32 no meio? É, mais 10 milhas. Ok, excelente. Solo Gol 1867, com informação Sierra para Brasília. Solo Gol 1867 para Brasília? Afirmo. Pesado Gol 1867 para Brasília, nível 360, aerovia Penzul 17. Colodada ex com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, apoio direto Elefa, aciona 5121, controle 119, decimal 8. Já 360, pedulo 17. É colada 10 com curva direita, pós, Arbu, Alfa, Romeo, Bravo, Alfa, Romeo, DCT, Lefa, 5121, 198, Gol, 1867. 1867, portão 9, chame pronto, puxa back, seu nome. Semana, puxa, chama, Gol, 1867. Mas ele viu o código, 32 na mesa. Acima após Cogbo, o 32 no meia voa a Buco. Pode voar a Buco. Passaria do 2230, razão de subida? Por minuto. 1000 pés por minuto. Ok, ciente. Gol 2006, a torre acaba de nos informar, animal sobre a pista e a pista está impraticável devido ao mesmo. O senhor prepara espera na posição duna, 2000 pés para qualquer lado. Sete, gol 2006, pela direita então, tá, tendo velocidade. Ok, sete, 2006. Costume, acreditamos que um tempo máximo de 8 a 10 minutos a pista estará liberada. Certo, também. Bahia passando 1-5-0. Cliente. Tem 2-1-6, está restrito nível 3-5-0. Conforme anteriormente falado, após Cogbu, voa a pouco. Pessoal, 3-5-0, após Cogbu a pouco. Equipe 5626. Zero, ok. Pesado no 60, reporta então atingindo o nível 60. Direto bom, foi autorizado. A passarela 2230. A possibilidade de coordenar a proa de vitória da conquista após a Elefa? Positivo, já está autorizado após a Elefa a conquista. E após a Elefa, o passarela gostaria de voar na proa de vitória da conquista? Considere já autorizado. Então dá presente conquista, muito grato, passarela 2230. Não, considere que sua solicitação já foi autorizada após a Elefa a conquista. Ok, após a Elefa conquista, obrigado, 2230. Agora não pode não, né? É, agora não, porque o controle não quer aparecer no fantástico. Grato. 103, aguarde. 103 é o controle, mantenha 090, confirmando, prossegue para a área Netuno. Está livre, chame táxi 3-2-3. Valeu, táxi 3-2-3. Samã, desse mantenha 4 mil pés. Altíssimo 0-1-1, Netuno 0-3. Papa Delta Serra Serra, continue a descida para 8 mil pés em condições visuais. Delta Serra Serra. Delta Serra, corrigindo, desça e mantenha 9 mil pés. Meia chama Recife 126 decimal 85. Dois no meia, Recife 126 decimal 85. 26, mantendo 60 e reposta para a descida. Quatro da Goa, aciona a identificação, desce 050, chegada a Mari, Goa 1164. Alfa Delta Serra Serra, informa o tráfego 11 para 12 horas, 5 milhas, rumo sudeste, passando 7 mil em descida, aeronave é um bandeirante. A Serra Serra já modificou suas regras de voo de FR para VFR? Na escuta, modificando regras, Delta Serra Serra. Ok, Delta Serra Serra, desça em condições visuais para 4 mil pés, mantendo a separação visual com o tráfego informado, reporte visual com o aeródromo de destino. Do 2230 controle está autorizado da presente direto com pista. Direto com pista, obrigado. 2230. Diga. Já tem alguma roda estimada, hein? Aqui 2006, a torre informou que não apenas um, são alguns cachorros que invadiram a pista, a Infraero está trabalhando para detê-los, mas o controle ainda não tem uma informação precisa. Por isso que eu disse, como de costume, demora algo em torno de 8 a 10 minutos. Estava perto desse tempo que eu comentei inicialmente. Logo, logo vou chamar a torre de novo e solicitar mais informações específicas. De voo 060, chegada bom. Uma identificação vigilante. O plano é papatango ou é papapá, sem rostos? Vai no form, corrigindo. Temos nenhum plano do sistema. Confirme, foi feito para que horas? Delta Serra Serra, prossiga. A Serra Serra está agora a 18 milhas do aeródromo, serviço radar encerrado, frequência livre. O original era para 16h30, é isso? 26, controle desça para 050. Junto a Salete Salvador, não temos o plano de sistema, aguarde alguns instantes. Gente, mais 5 minutos, então, mais uma órbita, o controle autorizado a sua aproximação. Olha, muito obrigado. Estou sofrendo uma revisão devido a cachorro na pista. Caramba, tá 3283, a revisão na pista já foi terminada, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 099. Livre a linhagem, é claro. Na 3283. O 1164, sua velocidade? Estou mandando 2, 5 dados. Ok, ciente. confirme horário de plano? O 964 Gol, desça para DS e mantém 3.000. 3.000, 1964. 006 tem condições de curvar a esquerda e interceptar o LS ou precisa mais uma ordem? Não, completando aqui a direita, tem condição de reinterceptar. Deixamos estabilizado, 2006. Estamos estabilizados, 006. Aí foi agora, 17 horas. Direto pelo. Direto pelo 562. Para 3283, decolada 04, chame controle em 199.8, bom voo. 198, boa. Controle de boa tarde, está 3283. 3283, boa tarde, saída montado na redonda decolagem, autorizado por vara direita, direto elefa. Direto elefa, grato, está 3283. Seguinte 5626, desce e mantém 3.000. 6.000. Voo no 885, a redução 250. Voo no 885, redução 250. Para 2509, voo no 885. 2006, estabilizado LS. Eu ativo o localizador, já me está na pista, bom, 2006. Gente, completa a aproximação, 3.000 do externo, torre 118.95, bom pouso. 118.95, uma torre, bom, 2006, muito obrigado, boa tarde. Boa, 964, está autorizado, é um 179. S2000, afirma autorizado, ele é, 1964. Autorizado, afirma para 2000, 1964. Controle 5626, possibilidade de voar a Duna? Autorizado Duna, 5626. Autorizado Duna, 5626, barato. China, Oceana 6315. To Guarulhos, the flight level requested is 360. Boa tarde, Gol. 2006, passando sim para visual 190. 2006, continue a aproximação, trato do avistado, aguarde autorização de pouso. Guardado, autorização 2006. Para Zulu 10, until bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo Bridge, then upper Zulu 16, until Bravo Hotel Zulu, after direct to 3V position, Tango Romeo India Victor India, after direct to Papa Charlie Lima. Departure will be runway 10, after departure, turn right, dial departure, with Motiva transition, Fiscal code 5133 and control departure frequency 119.80. Here to Guarulhos Airport, flight level 360. Departure runway 10, turn right after. Dial, then Montba, intersection via Upper Zulu 10, then Bridge, then Upper Zulu 16, then Bravo Hotel Zulu, then Bridge, intersection, then Postus, Papa Charlie, Lima, Squawk 5133, and departure frequency 119.8, Ocean 6315. Rebacks correct, Ocean 6315, stand 03, come correct, push and start. Welcome. 1295, 1964. Do solo, boa noite, 67, chame pronto para o ataque. Tarde no 964, contato radar, identificação, vigilância, chegada mar e desça 050. 5, vetoração, sequenciamento, esquerda proa 200, voo no 85. Esquerda proa 200, voo no 85. Firmo, limite ao localizador, desce e mantém 3.000. Limite ao localizador, desce e mantém 3.000, voo no 85. Equipe 5626, desce e mantém 2.000. Para 2.000, 5626. Firmo, está chamando solo? Solicitamos a sala IS, estamos aguardando aqui no sistema. Eu não posso autorizar sem chegar aqui no sistema. Então solicito seu aguarde em contato aqui. 72. Ok, ciente. Tá agora a 12 milhas de duna. Se possível, está disponibilizada para 2.000, o Netuno 03. Número 3 na aproximação, mantenha 4.000 pés, aguarde vetoração. Sente, aguardando 03, mantendo 4.000. 2006, muito boa tarde, vou na época, não escuta. Estabilizado, 5.000. 2 Juliette para ingresso. Via Alfa, aguarde 2 Juliette para ingresso, igual 2006. Tempo 03, sob vetoração, curva esquerda para o 045. Tempo 03, vetoração, sequenciamento, esquerda 045. 03, controle, vetoração, esquerda 045. Retorno ao 03, esquerda 045. Táxi foram 867, 183 a bordo 340, alterna Goiânia. Qual o POB? 183, 183. Viado, táxi de Apache, Índia, ponto 0, torre 1, 18.95, altímetro 1011, tem um bom voo. Via Índia, 1895, grado, voo 9867. Tem 2.000, para 970, voo 985. Livre QNH 0111. Ok, agora pista livre 5626. 8, decimal 8. 288, tá, 3283. Estamos no aguardo da autorização do seu plano, ok? Se não chegar ao sistema, eu não posso autorizar. Tarde, aguarde. Voo 985, curva à esquerda, proa 130, livre LS, chama estabilizado, redução para aproximação. Esquerda 130, autorizado, chama estabilizado, voo 985. O Netuno 03, desce e mantém 2.000, curva à direita, proa 100. Descendo para 2.000, direita 100. E no través do portão 8 vai seguir a viatura Follow Me até o 10. Ok, agora olhando pra tarde do 10-7 a companhia, posso dar em Juliette, até o 10, sendo no 8, eu segue a viatura da Embraer, gol 2006. Firmo. Paulo, gol 1-1, 64, Livão. Boa tarde, gol 1-1, 64, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter para ingresso, 1-1, 64. A direita para o 150, 150. Direita 150, retorno 03. 5626, 4 milhas, baixar travado. 5626, livre pouso, piscina 0, vento 1, 20 graus, 099. Livre pouso para 5626. 10. 2010, 964. Estado de Nova Ribeirão, favor local, 1 pés, dá 7 com curva esquerda, subida corredor forte. Prossegue até 20 milhas e vai em Salvador. Acionando 01171, controle 119, decimal 8, a torre opera em 118, decimal 95, Índia November Alpha. No transponder e autorizado no 1000 pés, aqui em 1000 pés. No 867, foi quem chamou? 1867. No 867, visual com tráfego na final? Afirmo. Após a passagem do tráfego, é nem mantém cabeceira no 0. Mantém no 0 após a passagem do 1867. Na escuta, vai prosseguir 1000 pés para Lelos? Tem completo LS, torre 118-95. 295-1885. Visão 97 com curva direita, subida corredor axé. Acionando transponder 01-30, o controle 119, decimal 8, torre opera em 118, decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, gol 985, passando espera no mercado travado. Gol 1-1-8-5, continua a aproximação, informa o Boeing 737 da companhia alinhada e pronto para a decolagem. Ciente, gol 1-8-5. 1-8-6-7, autorizado a decolagem, tipo 1-0, vento 1-2-0, graus 1-0-9. 1-8-6-7. Exerci, quilo, parte 3, 5-6-2-0. O Senna, no fundo, Sierra Oscar, confirme pessoas a bordo do pátio, quando se encontra o pátio 4. Chama a torre 118-95 a torre para acionamento táxi decolagem de 1011 o altímetro, bom voo. Completa a aproximação, torre 118-95. 118-95, Netron 03. Foi segui-lo até o portão 11, portão 11 é o destino 1164. 8, seguindo o colamento 11, 1164. Netuno 03, no lock do X-Ray da 10. Olimpo 03, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso número 2 para pouso. Sente, aguarde a autorização 03. Destaque. No 85, check treino e pouso pista no 0, vento 120 graus, 109. Baixada travada, livre pouso, pista 0, gol 85. O 964 da Gol, da Prevente Duna, livre LS, 2000 pés, chama estabilizado. 64, mensagem? Afirmo. Prevente Duna, autorizado LS, gol 964. Paulo, Salvador, boa tarde, né? 3205, autorização Guarulhos, tem informação. 3205, chamou Guarulhos? Afirmo, na 3205, na Guarulhos, tem informação, tá? Esse é 305 Guarulhos, 340 está autorizado, eu fiz o 10, aerovia até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta, eu fiz o 16, até Belo Horizonte, Bravo, até o Zulu, após direto Trive e após direto Poços. Decola da 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva, Aciona 5106, controle 119.8. 16, reautorizado para 3.000 pés, altíssimo 0111. Zulu 16, trava hotel Zulu, DCT Trive, DCT Bote. Decola, tá. 10, primeira curva direita da El Monte. 5106, transponder, 119.8, o controle, o 3205. Seria possível coordenar o 300 para Guarulhos? Tema 300 será coordenado, só um minuto, tá 305, é a subida da El após Rua Leda e após Mote Volken. Da El mesmo, Mote, tá 320, guardando. Solo Salvador, é o voo 95, boa tarde, livrou. Tá, agora 95, tá aqui, é Alfa, é toque da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso, voo 95. Oscar, o seu transponder é 5146. Foi modificado para 5146. 5146. Então, isso é a posta da papá. Azul 4106. 2809, azul 4106. Para ingresso a Juliette, voo 95. Tem a posição, voo 95, portão 4, enquanto se ocupado. Aguarde coordenação. Não tem posição, voo 964, 3 milhas do marcador externo, completa a aproximação, chama a torre, 118.95. 95. Azul 41 no meia, décima tem 3 mil, redução para aproximação, aeronave que precede a 2 milhas e meia do marcador externo. 103 mil, reduzindo, azul 41. Chamou o solo? Solo, Matan. Pisado 2000, livre LS. 2000, repórter está pisado azul 4 horas. Grau 089, está seguindo avistado. Vale o povo, vamos lá, 64. Comprou do corredor Axé, Curaçu em coordenação com a torre. Acionando 0143, controle 119.8, torre 118.95, atole Matangó. Tango já com 04 a bordo para decolagem, acionamento de decolagem de uma torre 10895, altímetro no 011, tem um bom voo, tá ligado? Genero 6326, reautorizado para 2000 pés, número 3 na aproximação, livre LS. Reautorizado 2000 pés, livre LS, 6326. Salvador 4196 da Azul, estabilizado LS. Ok, completa a redução para aproximação, aeronave que precede está 5 milhas à frente. Livre final, torre 1895. Torre 1895, Azul 4196, boa. Espera a ponte aérea, pronto, cabeceira no site. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4196, final, 6 milhas. Azul 4196, traços avistados número 2 para pouso, aguarde autorização, QNH 10111. Aguardando, comilhões, Azul 4196. Decola da 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5143, o controle 119, décima 8. Seguinte 26 da Ocean Air, 5 milhas para a Buna, inicie redução para aproximação. Iniciando redução, 6326. Bono 867, passa 1150, chamamento Recife em 128, décima 8. 288, gol 1867. 03. Ok, stand by, Ocean FX315. You will number 2 on the sector. Roger, number 2 on the sector, Ocean 6315. Solo 23, livre direito, chame solo 121219. Qualquer para a torre? Livre direita, chame solo 12119, solo aos 24. Azul 4196, livre pouso, puxando 0, vento 130 graus, 089, confirme, baixar travado. Matheus, baixar travado, livre pouso, 90, azul 4196. Antes da Juliette para ingresso, 964. Oscar, tem condições de decolar de imediato após a passagem do tráfego aproximado da final da 10? 63 mil do externo, completa a aproximação, torre 118.95. 118.95, Brato, 6326. Channel 6326, estabilizado, localizador e flight. Channel 6326, tráfego avistado, aguarde autorização de pouso. Vento 120 graus 079, altímetro 1019. Gente, aguardando autorização 6326. 6326, copiou a torre? Gente, autorizado aproximação e pouso 6326. Índia November Alpha, reporte na alinhada e pronto, cabeceira no site. Três, dois, meia, aguarde, pista livre. Aguardando pista livre, minha, 326. 4196, solo 25, livre direito, chame solo 21219. Quem é lógica, lógica, decolada às 26, chame controle 119, decimal 8, morro. Ciente, grato, 198, estrela. Xené 6326, para informação, ultraleve à sua direita, decolado da ONU 7, com proa do litoral sul, não interfere na sua aproximação. Visual, 6326. Tente 6326, livre pouso, piscina 0, vento 120 graus, 089. Livre pouso, Xené 6326. controle Salvador, Papa Uniforme, Sierra Oscar Oscar, decolado 17. Oscar Oscar, confirme a altitude que prossegue para Eléo. Fala meu pé, senhor. O meu pé, lendo o litoral, reporta no farol da Barra, Sierra Oscar. Ciente, reporta na farol da Barra, Oscar Oscar. Ciente, mantenha a vertical da RMA, aguarde para o cruzamento do campo. Matamos fora do solo os 27. Lima Bravo, está correndo na Nacional da Amazônia, com a cruzada, se for cruzar. Sim. Lima Tango, autorizado a retaguarda do tráfego Nacional da 10. Reporte, mantenha a proa do farol de Capão e reporte livrando o Nacional da 10. Vai atualizando a retaguarda, retaguarda, Lima Tango. Oceano 6326 para informação, um helicóptero mantendo 500 pés à sua esquerda, não interfere com o seu pouso. Paciente, 6326. 315, coordinate with the ground staff. After the traffic, 1737 of Go Company has parked on stand 02 at your right. Clear the startup and push from red stack. Roger, 6315, we have in sight both 737s parking on stand 4, 3, and 2. And after the, to the right, we will start our pushback on stand 315. Autorizado, decolado, sinal 0, vento 1, correção para sinal 7, vento 1 a 30 graus, 099. Após a decolagem, ingresse na antena contra o vento da 10 e aguarde para cruzamento do campo. Juliette do 0814. 26, ele falou os 29, livre direito, chame o solo no 21, decimal 9. Livrando 1219, canto. Solo Salvador, Oceaname 1263, 26. 26, boa tarde, táxi Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes do ingresso, 326. Tá. Controle o Papatango, até o Limatango. Até o Limatango, controle. Decolou bem, mas está atingindo o litoral, que é espécie destino Valença. Ciente, prossegue pelo litoral ou direto Valença? É litoral. Eu posso através do farol até o Limatango? Claro. Tá. 326, ingressa próxima à esquerda agora, via Quilo, ingressa pátio 3. Pátio 3, a posição 62 é do pátio 3. Ciente, via Quilo, à esquerda, posição 62 é do pátio 3. Índia November Alpha na escuta? A sua escuta, Índia November Alpha. Índia November Alpha decolado 30, tem condições de curvar à esquerda de imediato e cruzar o aeródromo no ponto médio da pista? Afirmativo, vamos agilizar o Índia November Alpha. Gente, Índia November Alpha, reporte livrando o eixo da pista no zero. Reportará livrando o eixo da pista no zero, Índia November Alpha. 305 decolado 30, chame controle em 1-19-8. 98, tá, 3205. Controle Salvador, boa tarde, tá, 3805, decolado da Elf. 315, 17, 5 hours of endurance and alternate field Galeão. 6-7 on board. That's it, sir. November Alpha, vou ir na proa do pedágio e chame controle em 119.8. 31 0011, have a good flight and good day. Okay, for taxi, we'll call 119-95 Ocean 6315. Salvador, Michael Lange, aqui é o Papa Romeo, Índia Nova Liberal, decolado 97, nosso escudo. China 6315, clear line up and take off runway 10, winds 110 degrees, 09 knots. 110 degrees with 9 knots, cleared for line up and take off ocean 6315. Linha 320, boa tarde, ação de identificação, desce e mantém 3 mil pés, chegada à mare. Linha 320. A ITAP desce 3.010 no chegada à mare. Não aguarde ITAP. A 6315 Airborne S35 call Salvador. Approach frequency 119.8. 119.8 Ocean 6315. Salvador departure Ocean 6315. Ocean 6315 Radio Contact on departure.